Pra começar bonito, pra galera dançar e tal. Senhoras e senhores, olha só, eu tô falando pra você que esse programa... Ai, que programa sensacional. Não, para, não dá. Desce o microfone, por favor. Deixa eu apresentar aqui já hoje aqui no nosso estúdio, presente do Esculachou, mais um ouvinte. Ele que é do Paraná e está em São Paulo, afinal, época de carnaval, né? O pessoal aproveita e tal. É muito bom. Meu querido Rafael Amaral, presença... inexorável aqui, cara. Muito, muito prazer em recebê-lo. Muito prazer estar aqui com você, acompanhar toda a produção do, do seu programa. E em nome do povo maringaense, tá certo, Jones Dark, o Negão Sorriso, é o dono dessa risada que o pessoal aqui já foi incorporada, né? O nosso, cadê aqui a música aqui, ó? Cadê Pancadão do Negrão até, ó? Lembrando aqui, povo de Maringá, né? Tal, essa música é boa. Mandar um abraço pro pessoal da UEM que deve estar acompanhando. É, tá certo, pessoal lá todo. Agora você vê o orgulho, né? Que deve estar. Orgulho do povo Maringá. É, olha aí, o Pancadão do Negrão. Que beleza, meteu o pé na lata e tal. É um grande sucesso. O Jones Dark, que é apresentador de TV lá no Paraná, não é? Se tornou vereador agora. Vereador. Olha só, cara, você vê aí como que a popularidade, né? Traz aquela. Tiririca virou deputado, né? Tá no caminho certo. Tá. Palhaço já é. É, mas você já viu o trabalho dele lá? Tipo, é um bom vereador? Como vereador, ele é um bom comediante. Putz, é, mais um, né? Mas vamos ver, é a legião que tá. Tá certo, é isso aí, muito bem. Vamos aqui, olha, gente, seguinte, tem notícias sensacionais aqui, mas são notícias ótimas. Cadê minha trilha que sumiu aqui o negócio? Não tô achando a trilha, o desespero no momento aqui. Tá bom, essa daqui pode ser essa aqui, pode ser. Pode ser essa mesmo, não tem problema. Muito bem, as notícias, senhoras e senhores, olha aqui, ó. Prisioneiro, essa quem mandou pra mim, antes mesmo do programa começar, o nosso querido Evandro, ouvinte do nosso programa, né? O menino do Rio, é verdade, até tinha uma música aqui, aquela trilha, né? Coisa bonita. Uma homenagem, Evandro, aqui, atenção, efeito aqui, eco. Evandro. Nesse momento, a gente quer dedicar pra você essa canção, pra você, menino Serelepe. Você, menino travesso, menino sapeca, que saiu dessa cidade maravilhosa e foi arriscar sua vida em Araraquara. Pra você, agora, a nossa homenagem. Nosso menino do Rio, Evandro, que mandou a notícia aqui pra gente. Cara, notícia sensacional. Volta a trilha lá. Muito bem. Volta a trilha. Avança a técnica. Isso. Tá bom. Cortando assim da nóia. Ele mandou essa notícia aqui pra gente, ó. Prisioneiro que escondeu o celular no reto é traído pelo toque do aparelho. O incidente ocorreu em cadeia de Colombo, capital do Sri Lanka. O homem de 58 anos precisou ser internado, mas teve alta e aí ele voltou pra cana. Vamos ver aqui o que, que aconteceu. Tem a Será foto. Será que vibrou e ele curtiu? Eu não sei. Vamos entender aqui, ó. Prisioneiro do Sri Lanka que tentou esconder seu telefone celular durante uma inspeção em uma inspeção em sua cela foi descoberto quando os guardas ouviram toques vindos de suas nádegas, informou um funcionário dos serviços médicos na sexta-feira, tipo um peido musical, não sei, alguma coisa assim, peido melódico, não sei. O condenado de 58 anos de idade precisou ser internado no Hospital Nacional em Colombo, onde os médicos mais tarde retiraram o aparelho do seu reto. O homem tinha escondido o telefone dentro dele mesmo, disse o funcionário que pediu para não ser identificado. Infelizmente para ele, o telefone tocou na hora errada e os guardas sabiam que ele tinha um telefone na extremidade errada. O homem permaneceu no hospital por 2 dias, mas recebeu alta e foi enviado de volta para a prisão na sexta-feira, depois que o celular foi retirado. Ele que está cumprindo aí uma pena de 10 anos por roubo na prisão de segurança máxima. Agora vai saber quando ele roubou, aonde que ele enfiou, né? Os produtos, né? O problema é que é usar esse celular depois. É, vai fazer... Cara, já pensou? Toca. Não, deixa eu atender aqui, tá? O cara pega, tira. Alô? Então, não dá. Não dá, não dá. Não é encostar na orelha. Não é impossível. Meu Deus. E o cheirinho? Cheirinho também. Não dá. Não tem cheirinho condição. Não pode, não pode. Não pode, senhoras e senhores. Isso é nocivo à saúde de qualquer ser humano de boas condições. Senhoras e senhores, eu tenho que lembrá-los que logo, logo nós teremos uma entrevista sensacional. Uma entrevista aqui com o nosso novo repórter que vai fazer sua matéria de inauguração aqui no programa. Já chegou a redação à entrevista, né? Muito bem. E a gente vai fazer logo mais essa grande entrevista. Antes disso, vamos pra música, porque já conversamos uma boa cota aqui. Deixar só o meio de comunicação da galera, né? Você que quer participar do programa, senhoras e senhores, vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem mandar o seu recado através do site irradio.com.br, ou se não, vocês podem também, lógico, mandar aí pra gente no Facebook, na página oficial do programa Esculachou, facebook.com/esculachou. Você entra lá, manda o seu recado. Temos até uma postagem lá explicando como deixar um recado de voz. Sim, a caixa postal do Esculachou, senhoras e senhores. E se você quiser também, você pode participar ao vivo aqui com a gente. Ligue para nós, estamos no Skype, certo? Você pode me adicionar lá no Skype, é o usuário marcos.irradio, marcos.irradio com um R só, tá bom, seu animal? Não vai me colocar dois R, né? Não pode fazer um negócio desse. Adiciona lá e liga pra gente, ou se não, melhor, a gente liga pra você, tá certo? Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos de música aqui, tá bom, tá? Vamos começar esse bloco musical bonito desse programa Esculachou e daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui com essa bodega maluca que é esse programinha Pimpolho. De volta, gente, aqui nessa beleza. Olha que programa bonito, que programa gostoso, né, gente? Docinho, docinho. Ai, ai, ai. Docinho, docinho. Docinho de coco, de marmelo. De... Agora são 8h25, senhoras e senhores. É agora aquele momento, você vê, é um momento importante agora para o nosso programa. Eu falei agora há pouco, antes da música rolar, tal, que a gente ia ter uma estreia aqui. Sim, nossa estreia. Cadê aqui, produção? Por favor, já deixa aqui no pente aqui pra mim, por favor, a entrevista com a Tocha Humana, por condições, né? Não, estamos no estúdio aqui, isolamento acústico e tal, não podemos fazer um negócio desse vídeo já, o que aconteceu aí, quem tá acompanhando na mídia, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer um negócio bacana. Vamos lá, por favor, senhoras e senhores, vamos lá pro sinal externo, muito bem. Sinal externo, alô, nosso repórter Nelson Rolha, você pode nos ouvir, Nelson Rolha? Olá, querido Marcão, estamos aqui neste campo aberto, porque é o único local que seria possível, né, realmente, devido às circunstâncias, podermos receber o nosso entrevistado de hoje. Estamos aqui com ele, o Tocha Humana. Ele já vai agora começar aqui, antes de dar a entrevista, ele vai dar a entrevista pra gente pegando fogo. É isso mesmo, você acompanhará tudo aqui no Esculachou. Agora são litros e litros de querosene, impressionante. Você vê aqui, já são umas 8, 9 latas sendo usadas para cobri-lo. Muito bem, agora ele vai riscar o fósforo e muito bem, já está pegando fogo. Vem aqui ao nosso lado o Homem Tocha, Tocha Humana. Diga aqui pra gente qual é o seu nome. Meu nome é Ricardo Pereira de... Muito bem, e você já trabalha nisso há muito tempo? Eu faço exibições de Homem Tocha desde 1990. E como que foi que você começou a trabalhar com esse negócio de Homem Tocha? Eu comecei porque meu pai também fazia. Os seus pais apoiam isso daí? Ah, meu Deus, apoiam. Muito bem, meu querido Marcão, essa é... Cara... Você tem algum recado pra dizer aí pra galera que quer começar também com esse negócio de Homem Tocha? Termina logo isso, que eu não tô aguentando mais. Não, eu só tenho mais uma pergunta aqui, meu querido Marcão aqui vai mandar aqui pra mim. Alô, ponto, espera só um pouquinho, espera só um pouquinho que eu tô tentando ouvir aqui a pergunta, tem mais uma... Oh, peraí, calma, não cai não, se abraça aqui em mim que... Ai, senhoras e senhores, infelizmente o nosso repórter faleceu. É muito triste, sim, esse momento na sua estreia. Subitamente ele não suportou. Mais uma baixa no programa, mais um repórter. É, mais uma baixa, mais um repórter, eu não sei. Eu acho que eu vou festejar. Yes! Mais uma baixa, mais um repórter que se escagamba lá no nosso Esse é o Esculachou, senhoras e senhores. Você vê todo o sentimentalismo, todo o atenção, trilha, por favor. Isso é amor, isso é sentimento. Você vê depois essa tristeza, tragédia no programa, avassaladora. Um pouco de amor no nosso coração. Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? A vida é bonita, a vida é bela, você vê, o amor floresce nesse programa. O amor que vai surgindo ali pelos alvéolos do coração, não é? Aquela coisa bonita. É sensacional. Que você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura. Ai, vamos aqui, ó, não dá tempo de amor, não dá tempo mais de amor, dá tempo só de comercial, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí, o Esculachou volta já! O Brasil está cada vez mais se tornando um país tabagista. Por isso você tem que cuidar de sua saúde. Diminua agora mesmo todos os teores de nicotina e alcatrão que você ingere com o seu cigarro. Fume Bituca. Com apoio Philip Morris. Se Philip Morris, imagina você. Estamos de volta, senhoras e senhores. E é pra você, mulher. Clube das Mulheres no Esculachou, senhoras e senhores. Sim, rádio. música aqui, ela me lembra muito nosso amigo Alan, sabe por quê? Ele, esse trecho que a gente ouviu, ele nunca cantava certo. Eu lembro que ele cantava assim, oh, Michael Jackson, oh, clube, clube, yeah. Era horrível, cara. Ele cantava Michael Jackson e eu entendia Vanessa Jackson. Vanessa Jackson. Não, olha, é mais plausível da gente entender Vanessa Jackson do que Michael Jackson. It's confession, né? É, a família mesma, tá tudo em casa. Tá certo. Vanessa Jackson, Michael Jackson, tá tudo bem. Esse é o Escola Show, senhoras e senhores, aqui nesse esse programa maroto aqui que tá aqui na sua transmissão da internet, né? Ah, que é isso, rapá? Meu Deus do céu, as trilhas que os caras botam aqui pra gente. Senhoras e senhores, vamos às notícias. Tem uma notícia aqui, olha só. Os africanos que foram condenados após falsa promessa de aumento de pênis. Professor, né? Africano. Precisa? Não, você vê, né, cara? Como que funciona o negócio aqui? Um professor procurou ajuda, pois não conseguia satisfazer a namorada. Aí o zimbabuano e um malauiano foram condenados a 5 anos de cadeia. O zimbabuiano... Putz, cara, isso é um trava-língua, bicho, falar essas palavras aqui, ó. O zimbabuiano Crispin Chawinga, de 24 anos, e o malauiano Alex Chipembe... Malabaris, não sei, cara. O negócio é... Malauiano, o Alex Chipembe, de 31 anos, eles foram condenados a 5 anos de prisão depois que enganaram um professor que desejava aumentar o tamanho do pênis, pois não conseguia satisfazer sua namorada, né? Segundo o jornal zimbabuiano The Standard, a dupla recebeu $3,000 do professor botsuanês. Puta que lá merda, é uma... Eu acho que o professor queria ver o tamanho da bituca deles. É pra ver se chegava, né, em comparação, né, pra ver se tava legal e tal, né. Vamos ver aqui, ó, cadê? Ele foi enganado, né, com a promessa de aumentar o tamanho do órgão sexual, e aí durante a audiência no tribunal de Francistown, em Botsuana, o professor Alfred Morupuli, de 34 anos, disse que foi enganado por Chawinga e Chipembe, que se identificaram como curandeiros e afirmaram que poderiam melhorar seu desempenho na cama. Morupuli contou que o tratamento realizado pelos curandeiros não surtiu nenhum efeito no tamanho do seu pênis ou mesmo em seu desempenho na cama. O professor ainda afirmou que sua noiva sempre reclamou do seu desempenho sexual e chegou a suspeitar que ele tivesse uma amante que já estava sem energia e tal, né? Aquele negócio todo. Olha que beleza. É, a risada do... Cadê o Jones Dark? Muito bem, você vê, cara. Até grandes participações aqui, nosso correspondente internacional, Mr. Fuá, o que você tem a dizer aqui? Que já não puedo. Não dá, né? Não dá um negócio desse. Ele não gosta. Já não puedo. Eu vou sacar ele. Fuá! Que isso, cara? Pelo amor de Deus, esse cara é louco, bicho. Ele está no Japão, alguma coisa assim? Eu não sei, é ele... É uma mistura de sotaques? É como um Alberto Fujimori do nosso Brasil, vamos dizer assim, né? Tá certo. Grande Mr. Fuá. Senhoras e senhores, vamos pra música. Daqui a pouquinho temos mais besteiras aqui no Escola Show. Você fique ligado, ainda vamos ter, lógico, deixar pro finalzinho a tradução da semana. Teremos a participação do professor Cedilha e também muitas outras coisas gostosas de ouvir nesse bonito programa que é o Escola Show. Agora, 8h37, música. Once upon a time, a few mistakes ago. Ligou na rádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um nicho. Estamos de volta, essa música sensacional, Repique, não é? Ah, eu entendi Repique. sei lá, bicho, essa música magnífica que estamos aqui. Me lembra a infância. Lembra também, me lembra muito a infância, sensacional. É, bacana. Olha a viatura da polícia passando lá fora. São Paulo é uma cidade... Cotidiano de São Paulo, é. Até mandar para pessoas que estão fora desse cotidiano, graças a Deus, mandar um grande abraço para a galera de Maringá, né? Maringá e região, galera que tá curtindo o som aí, acessem o programa... Muito bom de escutar, hein? É, isso aí, senhoras e senhores, o Esculachon. Ah, não, normal. Eu fico nervoso. Normal, tranquilo. Isso daí faz parte, você vê, a qualidade do programa, a gente já sabe que não é lá das melhores. Então, não tem problema nenhum. Isso é sensacional, você vê. A risada aqui de nosso Jones Dark, a versão ao vivo aqui também, né? Sendo feito. Pessoal que estiver ouvindo, se quiser ligar pra gente, falar com a gente ao vivo, pode adicionar lá no Skype marcos.irádio, ou se não, pode mandar o seu recado através do site irádio.com.br. Você entra lá, tem a página pedidos e recados, certo? Porque senão o pessoal vai confundir, vai deixar lá no mural de recados. Não, vai lá na página pedidos e recados, certo? E aí você... clica lá, manda o formulário, preenche lá bonitinho pra gente, tá certo? E aí já era. Só mandar o recado que a gente lê aqui no ar. Ou se não, na nossa página do Face, lá no Facebook, é lógico. facebook.com/esculachou, tá certo? Vamos lá, então. Ah, pessoal, aqui essa música bonita, né? Ó, repique. Parece que ela tá falando, que é isso? Para disso, né? Não sei o quê. É só tradução, viu? É um meio misto de português. Falando em tradução, nós vamos ter em breve, daqui a pouquinho, nós vamos ter a tradução da semana, lógico, com músicas sensacionais aqui pra vocês, senhoras e senhores. E agora também, hora da notícia, senhoras e senhores. Sim, notícia, atenção, link da iRádio com Marcelo Serrende. Corta aqui pra mim que eu vou falar agora do DJ que foi gravar o álbum com o som das pistas de São Paulo e morreu atropelado. Vou falar também do astro de Hollywood que virou cobrador de ônibus. Agora, o nome dele é Stallone Cobra. Também tem um advogado de uma granja que foi com habeas corpus na porta da delegacia e acabou preso. A polícia prendeu ele porque ele soltou a franga na frente do delegado. E é aí que eu te pergunto, será que esse programa é mesmo bobo? Ou será que é esse pessoal que gosta de uma farra? Eu não sei. Muito obrigado pelas informações, meu querido Martelo Serrende. Você vê aí, né, meu querido Rafael Amaral, a informação sempre chegando em primeiro lugar aqui, não? É o momento jornalístico do programa. É, muito bom, cara, muito bom. Você vê o Esculachou aqui só trazendo informação e alegria pra você. Que beleza, olha... Ai, Ana Maria, pega aqui no meu belo. Eu sempre quis fazer isso, cara. Sempre quis fazer isso, eu vou te falar, Gão. É fogo. Aqui, as notícias continuam chegando no nosso programa Esculachou. Tem várias coisas aqui, deixa eu dar uma olhada. Essa daqui é sensacional. Essa é muito boa. O ladrão que foi preso por roubar uma delegacia no Uruguai. É um cara maluco. O cara entrou na delegacia, foi lá, pegou as coisas, sei lá o que que ele pegou, a gente já vai saber. E é palmas pra ele, ó. Muito bom. Muito corajoso. Corajoso. E lógico, né? Se... aquela coragem burra, né? É, aquela coragem burra. O cara não tem como, né? Quando chegou lá, lógico, acabou se dando mal, né? Vamos ler aqui a notícia. Um homem foi detido e processado no Uruguai por tentar roubar peças de uma motocicleta em uma delegacia na cidade de Maldonado, a 140 quilômetros de Montevidéu, informaram as fontes policiais na terça-feira. Segundo o boletim divulgado no site da chefia de polícia do departamento de Maldonado, você vê, né, sempre tem aquele sobrenome de novela mexicana e tal, as cidades, né? Você vê, é uma coisa. Não, preciso até de uma trilha aqui, uma trilha melhor aqui pra isso daqui. Pera aí. Pronto. Muito bem, Rosalinda. Ai, ai, ai, ai. Isso, que beleza, cara. Olha só, meu. Aqui, segundo, né, o boletim divulgado do site da chefia de polícia do departamento de Maldonado, onde se encontra o balneário... Maldonado. Sim, pues, mi querido Maldonado. Maldonado. No puedo sacar el fuá. Opa, pode. Desculpa, agora. Não, vamos seguir aqui na notícia, senhoras e senhores. O policial flagrou o suspeito retirando peças de motos estacionadas no depósito da delegacia. Ao perceber a presença policial, o ladrão fugiu saltando um muro. No que o agente solicitou o apoio do grupo especial de operações para deter o criminoso. Você vê, cara, precisou lá do que seria, acho que o goi deles lá para prender o cara. Ele achou que ia pular a cerca, mas pulou o muro. E na verdade cercaram ele depois do muro. Verdade. Sensacional. E ali você vê, o acusado ficará em prisão domiciliar durante a noite pelo prazo de 30 dias até que saia a sentença judicial. Tá certo? Então, por enquanto, nem se deu muito mal esse cidadão, né? Tá tudo bem com ele por enquanto, né? É, as notícias desse magnífico programa ao som de Thalia, cara. Que beleza. O refrão, ó, Rosalinda tá voltando no SBT, hein? Beleza, esculachou rolando, daqui a pouquinho o break do comercial, né? Você pode mandar o seu recado, participar aqui nesse programa sensacional através do site irradio.com.br, ou se não, vai lá no nosso Facebook, o facebook.com/esculachou, ou então no Skype adicionando marcos.irradio. Que beleza. É, você vê, né? Música sensacional. Rosalina, novelas que marcaram a infância, né, Amaral? Com certeza. São... Estou quase dançando aqui no estúdio. Você vê. Então, peraí. Eu quero ver. Eu vou fazer, então, o desafio aqui. Por favor, trilha, para aqui. Você tá quase dançando, então, vamos soltar uma mais bonita aqui, ó, cara. Essa agora, essa é pra esculachar geral o negócio aqui. Senhoras e senhores, Thalia. E a muita honra. Vamos cantar. Marcada del barrio soy. La bella esquina que tu resona. Y va a cambiar su suerte. Que su barrio querido se fue. Va a poder comer. Eita, amor. Y a muita honra. Ai, meu Deus do céu, olha, você vê que esse clima é SBTístico, né, no nosso programa. Com certeza, ainda mais com essa risada do Carlos Manuel de Nóbrega. Carlos Manuel da Nóbrega, tá? De Nóbrega. Tá sabendo bem, cara, Carlos Alberto de Nóbrega. Manuel! Carlos, você chamou o cara de Carlos Manuel da Nóbrega, você fundiu o filho com o pai ali. Grande fã, parceiro. Sabe bem, tá sabendo legal, acompanha todo dia. Que dia que passa essa porcaria? Deve passar no sábado, 4 horas da manhã. Deve ser, cara, deve ser. Sucesso. Um programa sensacional, viu? É um programa que, olha, não tem o que a gente falar. Programa muito bom. Senhoras e senhores, esse clima de festa, você está acompanhando o Esculachou aqui ao vivo na rádio, esse programa que não tem o mínimo nexo, eu não sei nem como diabos o dono da rádio ainda deixou esse programa continuar. Já estamos há mais de um mês aqui nessa bagaça. Verdade, mais de um mês. Esse daqui é o quinto programa, né? E estamos algumas, aqui. Algumas baixas de repórteres, mas o locutor ainda está vivo. Não, exatamente. Por enquanto ainda estou bem, mamãe, estou no ar e agora estou voando. Mariana del Valle, mi corazón sea dueño, tu vida mi ilusión. Deus, o cara entra no ritmo, né? Então, velho, Maria lá dele, barrio. Toma cachaça, caralho! Sensacional. Deixar essas risadas aparecerem, essas coisas. Vamos, senhoras e senhores, olha, vamos para o comercial. É muito, meu Deus do céu, cara, é muita coisa. Vamos pro break, daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui nesse programa que é o melhor. Ah, pois não? Ah, opa, com licença, você é marceneiro? Rapaz, tu entrou numa loja de... tá escrito marceneiro, cheio de imóvel. Eu tô aqui com o martelo na mão, montando uma cadeira. O que que você acha? Eu acho que é. Tá certo, diga. Não, tá certo. Olha, eu tô com um problema no meu armário. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu queria que você desse uma olhada, por favor, aqui, olha. Vamos ver. É, toda vez que eu abro a porta, eu não sei o que essa acontece. Porta? Veja só, eu vou abri-la, ouça. Vamos ver aí, abre aí. É um inferno, cara, eu não consigo dormir, o que que eu faço? Olha, rapaz, eu acho que isso daí não é o problema da sua porta, não. Eu acho que isso daí é o lençol. O marceneiro está certo. Você também pode ter em sua casa toda a vibração do time do seu coração, principalmente se for o da Vila Belmiro. Lençóis Santista. Compre e não durma nunca mais. Num oferecimento de Lençóis Santistas, estamos de volta aqui nessa bagaça. É, mas olha, eu tô falando pra você, estamos de volta com o Esculachou, tá certo? Esse daqui que é um programa muito bom, é um programa sensacional e você acompanha aqui pelas magníficas ondas da Rede Rádio de Transmissão. É um programa muito legal e aqui, inclusive, tem dois, Amaral. Exatamente, é o Silvio e o Silvio, a dupla de Silvios, a dupla maluca de Silvios. É Silvio com Silvio pra ficar melhor. É, mas pra ficar melhor, vamos rolar mais uma do Silvio. Ou uma do Silvio, ó. Essa daqui, eu lembro do tempo de papai, não é? Lembro. Sensacional, vamos ouvir. O homem pode ser careca, baixinho e barrigudo. Mas se tiver dinheiro, ele está com tudo. Você vê, né? Sabe as palavras de Silvio Santos, né? Já sabia desde 1968, quando ele gravou essa daí, que o negócio mesmo é dinheiro, né? Você vê, já falavam, né, os sábios, que mulher gosta mesmo de dinheiro, quem gosta de... é bicha, né? Quem gosta daquilo é bicha. Falam isso, né? Falam isso. Mulher gosta mesmo de dinheiro, quem gosta de... É homossexual, essas coisas. Que beleza, né? Você vê. Ah, o Esculachou aqui no ar, senhoras e senhores, até às 10 horas da noite. E agora é aquela hora de informação. Afinal, o pessoal também, além de estudar, né, na escola e tal, e ter esse momento de descanso, né, aqui ouvindo a rádio e tal, também tem que reforçar suas matérias. E por isso, nós recebemos aqui a presença dele. Senhoras e senhores, cadê? Ah, opa! Senhoras e senhores, a sapiência e todas as envolturas de professor Cedilha. Vai, professor, porra! Muito bem, meu querido ouvinte, você que acompanha o Esculachou e além de se divertir, lógico, é aluno aplicado, é aluno que quer saber muito mais sobre aprendizado e por isso estamos aqui de volta. Estou ótimo, graças a Deus, não é? E vamos agora, então, novamente aqui com o seu querido professor Cedilha, trazer mais dúvidas e esclarecê-las também aos nossos ouvintes que aqui estão acompanhando esse magnífico programa pelas ondas da iRádio. Muito bem, vamos aqui, hoje vamos dar um tempo no inglês, não? Eu sei que o pessoal procura muito, não é? Manda cartas pedindo aquela coisa maluca, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre português, afinal nós temos que também saber a nossa língua mater, não é? E aprender mais sobre essa bonita gramática do idioma de Camões. E a primeira pergunta que eu recebo aqui da querida Tânia Barracuda, um beijo pra você na sua alma. Tânia, ela quer saber aqui, professor, eu tenho uma dúvida cruel. Eu gostaria de saber o significado da palavra comilança, pois há vezes que eu observo em alguns livros e tudo mais, não é? Bom, minha querida Tânia Barracuda, pois é, né? A palavra comilança significa aí um cidadão que isso geralmente acontecia mais na época antiga, não é? A época primordial da guerra, onde as armas não eram muito avançadas. Em algumas situações de fome, os soldados eram obrigados a comer as próprias armas, como no caso as lanças. Então, por isso, eles participavam de uma comilança. Mais uma pergunta que chega aqui à nossa redação da FUDESP é do Carlinhos Giromba. Ele diz aqui, meu querido professor Cedilha, eu sou coroinha e por muitas vezes na igreja ouvir a palavra unção. Está correto? Olha, meu querido Giromba, com certeza não está correto. A palavra unção é totalmente errada. O correto é usar um é. Mais uma carta que vem chegando aqui é do Abelardo Birosca Ramalho. Meu querido Abelardo está perguntando sobre a palavra coordenada. A palavra coordenada, que, meu querido Abelardo, você deve estar sempre atento, é uma determinação da Agência Nacional de Saúde a respeito da água. Afinal, a água não pode ter cheiro de nada, gosto de nada e cor de nada. Para encerrar aqui mais uma perguntinha aqui do nosso querido amigo, deve ser japonês, presumo, Olavo Saco. Muito bem. O Olavo Saco, ele está querendo saber, aqui, ele diz até aqui na carta, meu querido professor Cedilha, eu vou viajar de férias, vou para uma linda reserva indígena no sul do Amazonas. Só que antes de viajar, o meu gerente do banco me ligou falando que eu devo contribuir com a instituição. E aí eu comecei a pensar, o que significa na verdade a palavra contribuir? Olha, meu querido Olavo Saco, eu digo pra você que contribuir é mais uma orientação que o seu gerente lhe deu e você deve agradecê-lo por isso. Afinal, se você vai numa reserva indígena, nada melhor do que nos lugares você contribuir. Afinal, a tribo vai sempre estar ali para lhe apoiar. Muito bem, meu querido Marcão, vamos de volta ao seu magnífico programa. Espero ter sanado algumas dúvidas dos nossos estudantes, dos nossos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, professor, muito obrigado por esse momento de instrução. É, você vê aí o professor Cedilha trazendo a informação pra gente aqui, né? A cultura, ou todo ali o saber, né? Desse professor que sempre traz tudo de forma bem colocada, né? Sensacional. Estamos de volta aqui, olha só, os caras viajam com os próprios efeitos que joga aqui, né? Sensacional, o Escola Show aqui com vocês até as 10 da noite. Oh, beleza! Um programa que ninguém se aguenta, todo mundo se cagamba lá de rir. Eu mesmo já desceu uma lágrima aqui. Oi? Em português, tô aprendendo muito com Cedilha, viu? Não, com certeza, é um momento de muito saber ali, né? Pra galera que acompanha tudo. Pessoal, Enem, né? Enem, você vem aí no... Enem, eu sei, Enem ele sabe também. Exatamente, você vê. Uma coisa sensacional aqui. Senhoras e senhores, vamos falar da americana que pagou 200 mil para ser a primeira atriz pornô no espaço. Muito bem, a primeira atriz pornô no espaço aqui, que é a nossa querida, o nome dela é Coco Brown. Coco Brown. Isso tá já aqui, começou bem. Tá aqui, né? Você vê lá, aparece aqui na foto aqui, é com bonito a roupa de astronauta. É quase uma roupa de astronauta esse negócio aqui, né? E aqui ela tá querendo ser a primeira atriz de filmes pornográficos a visitar o espaço. E pagou cerca de R$200 mil para fazer parte de uma missão espacial holandesa a bordo de um foguete da companhia Space XC. De acordo com o jornal português Correio da Manhã. Ai, raios. A viagem deve acontecer apenas em 2014. E a Coco já realizou treinamentos com Coco, cara. Que nome, né? Já realizou treinamentos. Com, você vê que sim, ela tá assim mesmo. Tá realmente com baixa gravidade ao viajar em um veículo a 100 km de altura. Descrita por si mesma como aventureira. Ela é aventureira. Com certeza, isso eu tenho certeza que o mínimo que eu espero de uma atriz pornô é que ela seja aventureira. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver aqui o que mais... Ela espera fazer história no espaço, local que desgostar bastante. A atriz publicou um vídeo em seu canal do YouTube registrando a experiência, certo? Entretanto, a atriz afirmou que não pretende ter relações sexuais fora do planeta por conta da falta de gravidade. Porém, promete fazer algumas brincadeiras. Talvez eu consiga colocar meu seio pra fora e tirar uma foto com a Terra ao fundo. É, beleza. É, sensacional. Você vê o que ela quer fazer? Tirar o peitinho de fora e aí botar, tirar uma foto. Tiro o meu assim. Aqui, de graça, não precisa pagar. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não faça isso. Olha só, cadê? Agora a trilha acaba e eu não tenho o que botar aqui, né? Beleza, vamos ver. Trilhazinha. Bota cachaça, caralho. Isso daqui, sensacional, hein, cara? Sensacional. É um momento épico. Olha, vou falar pra vocês aqui. Senhoras e senhores, o Esculachou rolando. Você pode mandar os seus recados através do site irradio.com.br, certo? Vai lá, clica em pedidos e recados. Na página ali você vai ver o menu pedidos e recados. Clica, preenche o formulário e manda o seu recado. Ou se não, adiciona a gente aqui no Skype, marcos.irradio. Tudo junto, marcos.irradio. Liga pra gente, participa aqui ao vivo. Ou se não, você pode ir lá no Facebook, na página do Esculachou. facebook.com/esculachou, certo? Esculachou, vamos ver se vocês conseguem acertar, né? O nome do programa é fácil pra caramba, é um programa pra você achar, você procura, você vai lá, pega o teclado, digita, procura pelo Esculachou, quando vai lá ver o resultado. Sensacional. É, tô falando pra você, né? É um nome difícil, mas o pessoal aos poucos vai se acostumar com o nome desse programa. Muito bem. Senhoras e senhores, vamos lá. Tem mais notícias chegando. Vamos deixar para depois. Essa já foi demais por hora, né? Vem sempre chegando. Tem a britânica de 80 anos que quer fazer o próprio funeral em vida na Espanha. Na Espanha. Ela falou que vai fazer... Vamos falar disso daqui, mas não tem jeito. A Ellen Bush, que é uma britânica que mora na cidade espanhola de Competa, que é lá em Málaga, no sudeste da Espanha, vai fazer o seu funeral neste sábado, coincidindo com seu 80º aniversário. E para isso, convidou seus familiares e amigos, de quem disse esperar escutar em vida o que teriam dito dela em sua morte. Natalie Brooks, amiga íntima de Aileen, e que está colaborando com ela na organização do evento, explicou que há um ano a britânica começou a pensar na ideia de celebrar seu funeral enquanto estivesse viva. E escolheu justamente o dia em que completaria 80 anos, certo? O hotel, vai ter um hotel, vai ser um hotel da cidade lá de Málaga, que vai ter o funeral com direito a missa, carro fúnebre e caixão, cara. Você vê que beleza. Esse isso daí, povo, cara. Tem o que comemorar, hein? E tem o que fazer também. Não, você vê, se enterrar viva, eu não sei se ela vai chegar a se enterrar, como é que é, ela quer celebrar o funeral. Funeral que eu sei, o cara desce 7 palmos lá, né? Então o negócio tem que ficar de olho aí, porque... Você sabia que isso tem uma galera que faz muito também, desce os 7 palmos. Desce os 7 palmos? É, por aí. O pessoal que trabalha no metrô, né? Ah, tá certo. Tá certo, boa, boa. Você vai ser o novo contratado da A Praça é Nossa. Ha! Die Rufe ihrer Pferde, die Peitschen ist an Deus, eu não entendo uma paçoca de russo, rapaz. Mas tamo bem aqui, né? Que essa... É só pra chacoalhar. É só batida pra galera daquela dança, aquela dançada com a pelvis agora, vai. Senhoras e senhores, olha, se os remixes estiverem no, na sincronia que a gente fez aqui, porque nós é péssimo DJ, nós é péssimo na mixagem, mas olha, se saiu direito, a galera aqui não deve ter aguentado. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos pra música, daqui a pouquinho a gente volta com mais loucuras, afinal nós estamos com você até as 10, agora 9h16, vem Bruno Mars pra vocês aqui. Senhoras e senhores, estamos aqui com o Escola Show, rumo ao último bloco, sim, agora 9h29. Depois desse bonito bloco musical que vocês ouviram, né? Resta pra nós agora ir pra aquele momento do comercial, momento do break, onde a galera paga nós pra fazer essa porcaria no ar. A gente já volta daqui a pouco. Japonês, eu também ouvi rádio. Este número 1 do Buradiro. Tamo de volta com o Escola Show, senhoras e senhambalas. Muito bem, estamos de volta agora 9h32, senhoras e senhores, o último bloco do Escola Show, hein? Você que está acompanhando a gente, olha, se segura aí, porque logo mais, dentro de instantes, vai vir um momento da nossa... tradução da semana. Daqui a pouquinho a tradução da semana, e olha, vamos fazer hoje uma linda homenagem, porque é um ícone das boy bands. Ícone das boy bands. Boy bands. Ícone das boy bands. É... E vai ser uma... boy bands? Boy band é aquela... aquela banda, né? De garotos. Boy band, né? Uma banda de garotos. Vocês são de garotos. Garoto animado. Garoto bonito. Um garoto. A banda dos garotos que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho na nossa tradução da semana. É demais pra mim, eu vou te falar um negócio. Eu me divirto aqui, viu? Não, eu também me divirto, sensacional. Vamos, olha só, agora vamos falar do cara, do ogro, que tava assistindo Soldado, né? Soldado americano, você vê toda a sutileza dos soldados americanos. Ele tava assistindo futebol, tava junto com um colega dele também, soldado. E aí o colega dele ficou com um soluço, começou a ter soluço e tal. Que o cara me fez pra passar o soluço? Pensou, ah, vou dar um susto no cara pra o soluço passar. Bem cara de americano. Ele foi lá, né, e fingiu que ia apontar a arma pro colega e tal. Fingiu que ia atirar nele pra ver se assustava e ia tal. Ia fingir que tava meio doidão, falando, eu vou atirar em você. Exatamente, só que a arma tinha bala e o cara morreu. Ele atirou mesmo, ele matou o cara e agora ele foi preso na última quinta-feira na base militar em que trabalhava em Fort Hood. Lá na, aliás, o nome da base é Fort Hood, ficava em Killeen, no Texas. No Texas, ah, né? Isso, povo que adora uma arma lá. Em setembro do ano passado, ele baleou o soldado Isaac Lawrence Jr. O incidente aconteceu enquanto os amigos assistiam a um jogo de futebol. O Isaac aí com soluço, mas achou a boa ideia fingir atirar no amigo, né? E aí, ele achou que a arma não tá. Ele disse, né, que achou que a arma não estava carregada com munição de verdade, que as balas eram de festim, que sua intenção era apenas dar um susto no cara. Que beleza, cara, você vê, ó. Cara... Susto, né? Susto, você vê. O belo susto que ele deu no cara. Agora o cara tá, toma um susto desse, né, você vê. Marcão, essas músicas são sensacionais. Essas né, são, ó. Olha aí a música. Não vai a lugar nenhum. Plante flacos, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu cliente viajar pelo universo, é preciso meu carimbo dando sim. O seu plante flacos, muito bem, sensacional. É, esse da cachaça, nunca ouvi uma vinheta tão usada. Olha, mas muito usada mesmo, cara. É. Ah, antes que eu esqueça, eu queria mandar. Lógico, né? Diga. Um abraço pro amigo Luan. Santana. Luan Santana. Oh, olha, trabalhou comigo lá na prefeitura. Aham. Um abraço aqui do Pelé. O do Pelé, Pelé branco, né? A White. Pelé, Pelé White aqui o na White. White. Sensacional, cara. É, que nem aquele país que todo mundo tem a bunda branca, né? O Kuwait. Sensacional. É, o Carlos Alberto, ele tá sempre de olho aqui ouvindo esse Esculachão. Esse é o humor de praça nossa. É, mas é no nível, é no nível. O Carlos Alberto sempre aqui observando tudo o que acontece. Buscando nesse talentos programa. Fenomenais. Pois é, você vê. Olha só, a trilha que eu encontrei, coisa bonita de Jesus Cristo, ó. Roberto Leal, esse cara, o pessoal que tem infância viu o cara no Gugu e tal, Roberto né? Roberto Leal, pra quem não sabe, é o rei de Portugal. O rei de Portugal, olha. O rei de Portugal, o rei. Aqui com o Roberto Carlos é o rei. Ele é o rei também, o rei tardado. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Olha só, você vê, quem acha que só nem Mato Grosso fazia um negócio desse, não, Roberto Leal também gravou essa versão sensacional aqui do vira, né, vira, vira, vira, homem, vira, lobisomem, lobisomem. Você vê que beleza, olha lá. Senhoras e senhores, participe do programa através do site da iRádio, www.iradio.com.br. Você entra lá na página Pedidos e Recados, né? E preenche o formulário e manda o recadinho aqui pra gente, tá certo? Você também pode curtir a página do Esculachow no Facebook, facebook.com/esculachow. Tá certo? Deixa o recado. Deixa o recado, comenta lá, né? Pode isso. Comentar nas páginas. Fala se tá bom, se tá ruim, a gente muda. Exatamente, a gente muda de país, rapaz. Porque não dá. O negócio aqui é totalmente sem noção. Marcos, dá um abraço pro pessoal de Maringá, que eu, pelo que eu estou vendo, está curtindo bastante o seu programa. Olha só, cara, legal. Lá no Paraná. Lá no Paraná, você vê Paraná, terra de Alborguete, terra de Jones Dark, terra do Ratinho também, né? Pinga Fogo, cara. Pinga Fogo na TV. Pinga Opa! Fogo, tá falando com ele. Pinga Fogo, cara, sensacional. Paraná exporta, é um grande exportador, é tipo a Cidade Polo que o Lula falava lá de Pelotas, só que da cultura. Cidade Polo da cultura, traz muita coisa. Pelotas não deixa de ser da cultura. É, exatamente, exatamente. Até porque tem que ser da cultura, porque é ali perto de Curitiba, não é? Curitiba, sensacional, piada ótima aqui nesse programa, no Esculachow. Vira, e senhores, agora 8h39. 8 não, 9h39. Que isso, cara? Tô com horário. Você ainda está no horário de inverno. Tô no horário de vera-verão ainda nesse negócio, cara. Inverno. De inverno, né? De inverno. Tá sensacional. Bom, bem atualizado. A gente vai aqui pro bloco de música pra dar tempo da gente rolar a tradução da semana. Afinal, o pessoal sempre espera, sempre aguarda a nossa aclamada. Tradução da semana. Então, daqui a pouquinho a tradução da semana pra galera aqui. Enquanto isso, vamos aqui de música. Vamos de Beyoncé. Beyoncé pode ser. Pode ser. Beyoncé, bonita Beyoncé. Eu gostaria muito de conhecê-la. Ela é sensacional. Por que eu falei Iguapa? Eu sei, acho que é a lembrança do nosso querido Fuá. É, o Fuá, que esse velho tá vivo aqui. O que é isso, o Fuá? Esse é o Fuá. Tá certo, então. Tá bom, então. Tá. Então, você pode, ô Fuá, pode rolar aqui a Beyoncé aqui pra galera? Não. Não, tem que rolar. Não, que isso, não. Tem que rolar. Vamos rolar, não tem, ô Fuá. Você tampa os ouvidos aí, então, que a Beyoncé tá chegando na quebrada aqui. Com Dance For You. 9h40, tamo quase lá, hein? Quase acabando o programa. Escola Show pra vocês. Much I'm dedicated to you. Wanna show you how much I will forever be. Nossa, vocês poderiam, como vocês podem ver, é nada. Vocês pensam que eu sou o quê? Choque de cobra? Eu não volto mesmo. Tá bom, tô muito baixo, tá? Grosso! Estamos de volta com o Escola Show nos seus últimos momentos, né? Já está acabando o programa logo mais, às 10 horas saímos do ar. Que beleza, olha essa tuberculose que eu tô. Sensacional. Manda um abraço pra galera que pediu música aqui. A Ana Coelho tá aqui ouvindo a gente. Quem mais aqui que tá ouvindo a gente, ó? O Henrique Interceptor, lá de Maringá. Interception. Eu podia traduzir um pouco mais pra brasileiro, né? Tipo aquele Interceptor do... Lembra do... Campeonato Brasileiro. Nossa, Campeonato Brasileiro, cara. Sensacional. Brasileiro, 96. Sim, né? Cima, baixo, baixo. É, traz frente, vira. Sensacional. É, o cachorro, o juiz virava um cachorro. Ah, grandes lembranças da infância, né, cara? Sandro tá ouvindo a gente aqui também, Sandro Augusto. Opa, Sandro Augusto aí, você vê que legal, grande abraço. Bom, vamos pro momento, o momento aguardado, aquele momento que todo mundo quer ouvir, a tradução da semana aqui no Escola Show. Senhoras e senhores, sim, chegou aquele momento em que você acompanha o melhor da música International, rapaz. Tradução da semana. E a Escola Show Traduções da Semana traz pra você todo o carinho, todo o amor. Jenny Sink, Tio Sopro Míssil, aqui nesse lindo programa de amor. I love you. Se liga no som. Vamos voar nas asas do amor. When the visions around you, quando eu vejo o seu rádio, bring tears to your eyes, brindes te honrar, and all that's around you, e o som desse rádio, our secret tonight, critica os sinais, não é o sinal da rádio, baby, I'll be your strength, I'll be your strength, I'll give you hope, alguém empurrou, keeping your faith. Que pinho feio é de esgoto. The one you should call, no ano chutucão. O estênio me enrola, não. E dá o inteiro. E os Himalaias. Se morde ai, velho Bilal. Tio, te dei, mas lá faz frio. Tio, só pro míssil. Tio, só pro míssil. I love you forever. In lifetimes before. for. E lá tasca a flor. And I promise you never. E na próxima neve. Will you hurt anymore? Eu lhe rapo animo. I give you my word. Ai, que lhe amor. My heart. Ai, que me amarrar. This is a battle we won. Desiste, aperta limão. And with this round. Pega esse véu. Forró, ferro, umbigão. Deve ser de tanto dançar. Descolou jornais. E te lava inteiro. E no desfile. Mongolei. Tio, te dei, mas lá faz frio. Tio, só promissio. Tio, só promissio. A tradução da semana com todo o amor dos N5. Aqui pra vocês, no Escola Show. I love you, gata. Me liga. Mas não liga a cobrar que é mancada. E dá o inteiro. E o Himalaias. Se morde, ai. Véio. Bilau. Tio, te dei, mas lá faz frio. Tio, só promissio. Escolou jornais. E te lava inteiro. E no desfile. Mongolei. É, virou a seis drume. Tio, só promissio. É, virou a ser estrume. Tio, só promisso. Abra o míssil. A tradução da semana no Escola Show pra você. I love you. Eu te quero. Ah. Muito bem, a tradução da semana, senhoras e senhores, no Escola Show. Você vê, meu querido Rafael, que música, não é? Greatest hits of the world aqui nesse programa, que é sensacional. É um programa regado à base só de, né? Toma cachaça, cara! Toma cachaça! Muito bom, sensacional. Olha, agora, infelizmente, chegou a nossa hora, o nosso timer está acabando. Cadê a trilha, pelo amor de Deus? Ah, agora sim. Ah, só queria falar que essa música foi um oferecimento para o Henrique. Exatamente. De Maringá. Legal. Deixa eu também mandar aqui um abraço pra galera, pros nossos ouvintes aqui, chegaram de última hora. O Beto Anjuloiro da BWF, os lutadores também ouvindo esse negócio. Sensacional. A Beatriz Stapledon, um beijo pra você. Ela adorou a tradução da semana. Tem aqui também o Charlie Alves, a galera de Maringá também, né? Opa. Muito obrigado. A Ana Coelho, que está também nos ouvindo aqui, entre muitas e muitas pessoas, né? E é isso aí, senhoras e senhores, estamos indo embora, até sexta que vem, às 8 da noite, tchau!